quando se sente bem sendo o que é e o que pode fazer. É isso. Por que você se sentiria diferente? Um sinal que você deve sempre usar. É um sinal muito fácil de encontrar. Levanta o polegar assim pra mim, porque eu já sei. É só um sinal que está tudo ok. Legal, põe pra cima esse polegar. Se você cair, vai logo levantar. Levanta o polegar assim pra mim, porque agora eu já sei. Legal, legal, legal. Mas se o dia não se sente bem, meio baixo astral, se a barra tá pesada, sem ninguém pra te ajudar, olhe pra mim, levante o polegar, acredite, vai tudo melhorar. Qualquer um pode usar que vão entender. Um sinal muito fácil de aprender. E levantar